Mais e mais você não conseguia mais me controlar. Passei a meditar pra não enlouquecer. Me tornei assim um metafísico. Me dediquei ao mundo espiritual. Me harmonizei com a natureza. Comprei vela, incenso, pedras, fiz meu mapa astral. Neurótico, paranoico, degenerado. E como costumam dizer, completamente tarado. Neurótico, paranoico, degenerado. E como costumam dizer, completamente tarado. Mas louco de amor. De amor por você, louco de amor, louco de amor por você. Mas nada disso conseguiu fazer eu gostar um pouco menos de você. Fui sair com outras, fiz análise. No desespero de tentar resolver, fiz sessões diárias de hipnose. Regressão com uma induzido pra te esquecer. Neurótico, paranoico, degenerado. Como costumam dizer, completamente tarado. Neurótico, paranoico, degenerado. Como costumo ser, completamente tarado. Mas louco de amor, louco de amor por você. Louco de amor, louco de amor por você. Paranoico,